Apocalipse de Jesus para os simples de coração. Quem tem aí o livro, o primeiro volume do livro Apocalipse de Jesus, levanta o braço. Ah, parabéns. É, o negócio aí é comunitário, é dela e do marido. Ah, as crianças também. Eu não esqueci do capítulo 14. Gesiel já deu uma resposta. Pois ele vai falar no telefone hoje ou amanhã sobre isto aí. Mas que este capítulo 15 também tem muito a ver com a política de Deus. Amanhã eu dedicarei esse papo apocalíptico à política de Deus e esses capítulos 14 e 15. Eu estava um dia desses rememorando o que eu tinha estudado a respeito de astronomia. Eu sempre estou lendo alguma coisa. Vejam vocês. A Via Láctea tem 100 bilhões de estrelas. Aqui é a nebulosa da qual fazemos parte. Os nossos astrônomos, com os meios singelos que possuem para investigar o universo, já descobriram 100 milhões de galáxias. Já imaginou isso? 100 milhões de galáxias. Até onde alcançam os nossos telescópios, radiotelescópios e foguetinhos. O que vimos é apenas um bilionésimo do que os nossos astrônomos consideram como área do universo ainda poder ser conhecida por nós. Já viu que números? Multiplicando tudo isso, 100 bilhões de estrelas da Via Láctea, que é uma galáxia. 100 bilhões vezes 100 milhões de galáxias conhecidas, vezes 1 bilhão, dá 10 elevado à 28ª potência. Sabe o que é isso? Dá 10 octilhões de estrelas. Professor Tarcísio, professor de matemática, você imaginou o que é isso? Confere aí, Ângela, se não é isso aí. 100 bilhões vezes 100 milhões vezes 1 bilhão. Uma enormidade de zeros. Por que será que nós podemos desperdiçar esse conhecimento todo? Seria de uma estupidez que não tem tamanho. Na verdade, Jesus quer que nós aprendamos sempre. O mundo não se encontra aflito, porque mais façam os governos do mundo, as nações continuam frustradas. Por que tantas nações e tantas alcançaram um magnífico estágio de progresso material e suas populações permanecem insatisfeitas, daí as ondas de suicídio, que é uma tragédia sem nome, porque Deus não nos criou para que nos matemos. E como diz a sabedoria popular, ele dá o frio conforme o cobertor. É porque está fazendo falta alguma coisa. E é o espírito que falta ao conhecimento humano. A humanidade já passou por vários estágios na sua existência longa, desde o homem primitivo, que vivia como animal, depois formou a família, e as tribos. Depois se juntaram em cidades, Civitas, Civitatis. Cidade, daí, civilização, começaram nas cidades, Roma, Atenas, por exemplo. Você, quando se refere à Grécia Antiga, você fala muito em Atenas, também Esparta, mas Esparta destruiu-se por tanta belicosidade. Você fala em Roma, que sustentou um império imenso. Depois vieram os pequenos países, grandes nações, veio o feudalismo. Eu misturei um pouco a hierarquia aqui das coisas, mas vocês conhecem muito bem, estamos falando de improviso, mas em nada perdeu valor a palavra. Depois os regimes absolutistas, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, e daí a poluição a começar por causa da queima do carvão. Um processo de poluição que antecedeu a do petróleo foi estudado por Arrhenius, já falei nisso, está na epístola constitucional do terceiro milênio que escrevi aos jovens que vieram para o Congresso da Mocidade enfrentando um frio tremendo, saíram de regiões quentes para São Paulo, que estava gélida, e por sinal no dia a temperatura subiu. Temos que aprender e juntar forças cada vez mais no campo da comunicação. É o nosso trabalho, é a nossa missão. Por isso estamos pregando o Evangelho, a Apocalipse de Jesus, em espírito e verdade, à luz do novo mandamento. Se não for a luz do novo mandamento, não adianta nada. Aí vai ser a luz do ódio, do recalque. E Deus não é recalcado, Deus não é ódio, Deus é amor. Como disse muito bem João Evangelista, por sinal, aprendeu isso com Jesus. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas do Senhor. Apocalipse de Jesus, capítulo 2, versículo 17. E prossegue: ao vencedor eu darei do maná escondido e uma pedrinha branca, e sobre ela escrito o nome novo que ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. E esse novo nome, para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, é a Fraterníssima Legião da Boa Vontade. Capítulo 15, todo mundo aí? Enquanto isso, vão pensando o que é que tem a ver o capítulo 14, a política de Deus. Os sete flagelos. E vi no céu outro sinal grande e admirável. Sete anjos que tinham os sete últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Vamos ler junto isso aqui? Preste atenção como é que eu leio. Vamos fazer essa tentativa? Solta a música. Quantos minutos eu tenho aí? Em casa também vocês vão ler alto. Estou aqui em pleno comício da política de Deus e na Universidade da Boa Vontade, lendo com unção o texto mais importante da Bíblia. Quero agradecer ao Edno Raimundo da Rosa, chaveiro que me mostrou aqui. É Deus, LBV, viva Jesus, Deus está presente. Obrigado, Edno. Bem, mas vamos então ao capítulo 15. Os sete flagelos. Não se apressem, só quando eu parar vocês vão dar a entonação que eu estou dando. E vi no céu outro sinal grande e admirável. Sete anjos que tinham os sete últimos flagelos. Pois com estes se consumou a cólera de Deus. Os remidos entoam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro de Deus. Repitam, os remidos. Senão o pessoal em casa pode entender gemidos. Os remidos que se salvaram por seus próprios méritos. E vi como que um mar de vidro envolto em fogo. E os vencedores da besta. Da sua imagem e do número do seu nome. Presta atenção aqui a minha mão. Eu estou regendo vocês não atravessarem o compasso. Que se achavam em pé sobre o mar de vidro. Tendo harpas de Deus. E entoavam o cântico de Moisés. Servo de Deus. E o cântico do Cordeiro. O Cristo. Dizendo. Agora põe bastante sentimento nisso aqui. Grandes e admiráveis são as tuas obras. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros. São os teus caminhos. Ó Rei das Nações. Quem não temerá. E não glorificará o teu nome. Ó Senhor. Pois só tu és piedoso. Por isso. Todas as nações virão. E se prostrarão diante de ti. porque os teus atos de justiça, foram manifestados. Senti uma vibração aqui, você. Vamos fazer isso sempre? E assim atrair para nós a vibração do Apocalipse de Jesus, segundo João em Espírito e Verdade, à luz do novo mandamento, explicado ao simples de coração, porque esses entendem rápido, porque são simples de coração, dos quais Jesus fazia a apologia completa, inclusive no Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças. É hora de grande atenção para todos, porque, como diz Ezequiel, o fim vem, no seu livro, no Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Quando? A cada um será dado de acordo com as obras de cada um. Só Deus sabe. Mas é bom levar em consideração estas palavras do livro Provérbios, Velho Testamento da Bíblia Sagrada, capítulo 21, versículo 15. Praticar a justiça é alegria para o justo, mas espanto para os que praticam a iniquidade. Portanto, quando Ezequiel diz, o fim vem, lá no Velho Testamento da Bíblia Sagrada, ele diz para os quatro cantos do mundo, isso assusta a quem não pratica a justiça, e serve de espanto para os que sentem alegria, gáudio, na prática da iniquidade. Então a cada um será dado de acordo com as suas obras. Pobre de nós, pobre do mundo, se não nos colocarmos sob a proteção do Cristo de Deus, que disse que nunca nos deixaria órfãos. Como eu disse no transcurso desse programa, a humanidade atravessou várias fases, desde o homem primitivo, desde o primata. As barreiras vão caindo. Alguns falam no pós-moderno. Mas vem aí a era da espiritualização. Já lhes expliquei. Tão depressa foi o crescimento material da humanidade, que alguém que despertasse, de repente, havendo morrido no tempo de Napoleão Bonaparte, Waterloo, morreu na batalha de Waterloo, e agora ressurgisse com aquelas vestimentas, com aquela mentalidade, ficaria louco, pinel, como diz o povo, já que estou falando para o povo. O progresso material é estupendo, mas o espiritual vem tendo a sua vez, mesmo sob a crítica de muitos céticos que se desiludiram, apesar de serem boas criaturas, e aí está o mal, se desiludiram. de tantas coisas perniciosas que andam pelo mundo. Mas ninguém pode perder a fé no futuro e em dias melhores, que aí não adianta nada. Se os que nos antecederam ficassem assim, céticos, sem fé no futuro, onde estaríamos? Temos sorte de estar aqui, porque muitos perseveraram até o fim, passando a bandeira para as novas gerações. Percebam que Deus já determinou ao anjo ceifar, porque a seara da terra está madura. Ceifar. Mas virá a época da espiritualização da humanidade. Falta humanidade à humanidade, mas não será sempre. Quando o amor não pode realizar, a mestreador comparece e faz as correções devidas. E a turma ainda rilha os dentes, reclama, vai, a camada de ozônio ferida. Aumenta a quantidade do câncer de pele, catarata e tantas outras coisas mais. Uma ação deletéria sobre a agricultura. Rilhar os dentes é o seguinte, os homens vão continuando e acabam perdendo tudo, porque a terra pode se dar muito mal e ficar sequinha, sequinha, como os planetas que conhecemos por aí, que pode ter outros tipos de vida diferente do nosso, até invisível aos nossos sentidos físicos. E veja quem tem olhos de ver e ouça quem tem ouvidos de ouvir. E alertar todas as criaturas é a tarefa da religião de Deus, que ensina que não basta instruir e educar, é necessário espiritualizar para que haja saúde espiritual e, consequentemente, material. Que disse o Cristo: buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 33. Sempre repito para vocês não esquecerem. E é preciso também não esquecer que é necessário, para termos liberdade, conhecermos a verdade de Deus, para que a verdade de Deus nos liberte. Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 32. Que a paz de Deus esteja agora e sempre com todos. Para terminar, a prece ecumênica de Jesus nosso Senhor, para a alegria eterna de nossos espíritos. Qualquer um pode fazer essa prece. Ela não está jugulada a crença alguma. É uma oração universal, tal como o Cristo de Deus. É a prece ecumênica por excelência. Qualquer religioso, seja cristão, islâmico, judeu, budista, xintoísta, brahmanista, siga Confúcio, Lao Tse e assim por diante, pode orar, proferir essas palavras sem que o seu coração se sinta constrangido. Como eu disse, é a prece ecumênica por excelência do Divino Mestre Jesus, que abraça toda a humanidade. Por isso dizemos: Jesus, nós cremos em ti, cremos, cremos, cremos. Eu creio em ti, Jesus. E todos nós aqui reunidos e que estão na audiência desse programa também, creio, creio, creio em ti, Jesus. Pai nosso que estás no céu e em toda a parte ao mesmo tempo,

Não se turbe o vosso coração, nem se arreceie, porque eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Glória a Deus nas alturas, aos homens e mulheres da boa vontade de Deus. Muito obrigado pela atenção de todos, pelas preces de todos, pela boa vontade de todos, pela compreensão de todos, pelo desejo de sucesso a essa pregação que vem do coração de todas as criaturas de boa vontade. Deus está presente. O Cristo estadista que já vem em nossos corações para sempre.